Mir divino paiete, nu teni de lecce pode, para mi resplandete, para mi resplandete. Mir divino paiete, nu teni de lecce pode, para mi resplandete. Meu Pai resplandecer, e os vossos filhos estão rebeldes, que se fazem desconhecidos, que se fazem desconhecidos. Ó meu Pai resplandecer, e os vossos filhos estão rebeldes, que se fazem desconhecidos. Este é o poder, e quem não quiser seguir, é para ver o corpo de mim, é para ver o corpo de mim. Este é o poder, e quem não quiser seguir, é para ver o corpo de mim. Para ver o corpo de mim. Minha mãe, minha protetora, socorrei os vossos filhos pelo vosso santo amor, pelo vosso santo amor. Minha mãe, minha protetora, socorrei os vossos filhos pelo vosso santo amor, pelo vosso santo amor. Ó meu Pai, nos perdoai, vós nos dê a santa guia para todos nós seguir, para todos nós. Ó meu Pai, nos perdoai.